Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre o meio-dia e as 14h, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Históricos da cena musical canadiana e desde a sua formação em 1992, que são liderados por José Miguel Contreras, mas por lá já passaram músicos que agora se tornaram mais conhecidos, como Brendan Canning e Leslie Feist, que estiveram nos Broken Social Scene, 7 álbuns de originais depois e 2 cassetes lá pelo meio. o regresso dos By Divine Right, o ano passado, final de 2009. O último trabalho chama-se Mutant Message e por aqui a abrir a primeira das 2 horas de Orelha Extra, soou mais uma vez Figure Me Out. Vale sempre a pena dar destaque a belos temas pop. Este é um deles que se encontra num álbum um pouco desigual dos By Divine Right. Orelha Extra desde algum tempo no ar através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e também Rádio Castrense no Baixo Alentejo. E a partir de hoje somos bem-vindos, esperamos, à Rádio Kitsnet, uma rádio online que emite a partir do Porto para toda a web. O link encontra-se em www.wix.com/rapaz/kitsnet-radio. O site é um bocado complicado, mas há um outro talvez mais simples para todos vocês e que dará depois acesso a este que referimos, é em radiokitsnet.blogspot.com. E atenção que Kitsnet é com S e C de Kids. Começamos com os By Divine Right, nestas 2 horas de Orelha Extra apresentadas por Fernando Cabrita, e para continuar, o regresso do Enfant Terrible, Marcus Smith, Tales, The Fall, from the Castleford, your future is our clutter. There's our ever necessity. It doesn't involve a problem. This new approach is on the borders of necessity. I say to you, keep your own closer. The encyclopedia of building a plumber is on the CIDV underneath you. The mask of rare is coming around. We're gonna get married. On the floor, don't buck down, just kick. Yeah. Tal como dizia o John Peel, sempre diferentes, sempre iguais, os The Fall, a banda de Marcus Smith, que parece tem nova companheira. Houve disco na Domino, Your Future, Our Clutter. O tema IFOC/Sleepy Floor. Começámos a emissão 74 da Orelha Extra com os canadianos By Divine Right, com Figure Me Out, extraído de Mutant Message, e no ar através da RUC 107.9, Rua 102.7 e Castrense 93, esta última no Baixo Holandês, e a partir de hoje também na Rádio Online Kitchenet, o sítio em radiokitchenet.blogspot.com, e no ar a partir das 0 até às 2 da manhã, isto de sexta para sábado. Vamos continuar a recuperação da histórica banda britânica da década de 80, Cleaners from Venus, liderados por Martin Newell. Por aqui temos andado à volta com uma das boas cassetes que deixaram na altura, no caso em 1983, In the Golden Autumn, e que teve reedição agora através da Burger Records, a editora de Fullerton, Califórnia, no caso a loja, mas com a sede em Anaheim, nessa mesma região dos Estados Unidos da América, Costa Oeste. E desta vez mais dois temas a rodarem de In the Golden Autumn, uma das três cassetes, de Autumn Cornfield, e depois A Fool Like You, Cleaners from Venus. Walking home across the cornfield, some gypsy boys were running along the edge of the cornfield after the horse. Thank you. Cassetes agora reeditadas pela norte-americana Burger Records, banda britânica que na década de 80 editava principalmente nesse formato. São os Cleaners from Venus, liderados por Martin Newell, no caso In the Golden Autumn de 1983. Os temas foram The Autumn Cornfield e A Fool Like You.

projeto de Baron Mordant, última longa duração num estilo musical apelidado de Ontology por Ian Penman e bastante utilizado depois por David Toop e Simon Reynolds para caracterizar projetos de dubstep ou os ligados à editora Ghostbox como Fox Group, Bellberry Polly ou outros como The Caretaker, The Advisory Circle ou por aqui já destacado Crank, entre muitos mais, como estes Mordant Music. É o último álbum datado de 2009, chama-se Symptoms. Por aqui rodamos Pissing in the Sinks e também Belgian Blues, com a voz de Baron a fazer-nos lembrar os Underworld. Orelha Extra, canal auditivo suplementar via RUC, Rua Castrense, e a partir de hoje também a Rádio Kitsnet, rádio online para toda a World Wide Web a partir da cidade do Porto, a internet nessa rádio, ou melhor, a Orelha Extra nessa rádio, de sexta para sábado, de meia-noite às duas da manhã. Shapes in the clouds, the hungry fish for miles around. Upstream jumping out of the water, gills in the air. I got many people to thank, but I can't write letters. I can't write letters. My friends on the edge of the old graveyard, they sit on an old gray porch and watch foxes play and juggle wine, the kind of wine that you don't mind spilling, that you don't mind spilling. Well, I fill out the forms and I make my death come slowly, one at a time, some kind of record on. You can't start until you're ready. Yet it seemed to be controlled somehow. Pulled by fingernails, eyelashes, and other innocent young parts. We talked about dreams a lot. She reads her fortunes out loud. I think it's funny and I go stay with her. De Martin Crane, mas contando também com Andy Bodin e Paul Price, são os Brazos. Álbum estreia de nome Phosphorescent Blues, depois do lançamento de dois EPs. Por aqui ficou Day Glow. It's time. just look at the lines of my face. If you're searching for clues, I won't leave a trace. And if it don't come back, you can tell them all. While they're down in a hole, I'll be having a ball. I don't care what you do, I don't care what you say. Come Friday night, já nos anéis da história do rock and roll, Mike Scavone. Mike Scavone fez parte dos Ram Jam, a banda do hit Blackberry, e formou os Doughboys em 1966, depois do lançamento de alguns singles e de serem a banda residente no histórico Café Wa em Greenwich Village, Nova York. Durante essa altura, fim da carreira, voltaram a reunir-se em 2007 com a edição de Is It Now, álbum primeiro ao fim de 40 anos. Este ano voltam e lançam este excelente Act Your Rage, os Doughboys, por aqui com dois temas que acabamos de escutar, Breakout e I'm Not Your Man. Estes são muito mais conhecidos no presente. Yes, I Heard the Hot Blood. Single current, One. One's not enough. I won't stop till I've given you up. Control me like you. the House of Non-Representatives. Can't you see how it doesn't Orelha Extra, Spreading the Gospel Around Here. Archipelago é o último trabalho para o Shearwater, de onde destacamos Black Eyes. Final da primeira das duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, via Rádio Universidade de Coimbra, ao meio-dia, Rádio Universitária do Algarve, às 19 horas, e depois, mais tarde, às 21, na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo. A partir de hoje, nesta emissão 74, também através da Rádio Kitsnet, rádio online no Porto, basta ir em radiokitsnet.blogspot.com e nessa de sexta para sábado, da meia-noite às 2. Depois do Shearwater, vamos ficar com o tema que encerrou a emissão passada da Orelha Extra. No caso, vai encerrar esta primeira hora. São de Inglaterra, chama-se Forest Swords. Este é o seu primeiro álbum que agrupa temas anteriormente lançados, de título Dagger Path. Por aqui vai ficar Oil Lake Mist.

Os Yoruba são um dos maiores grupos étnicos da África Ocidental, compostos por cerca de 30 milhões de pessoas e que se encontram principalmente na Nigéria, constituindo cerca de 21% da população total desse país africano. Juju é um estilo musical que deriva da percussão dos Yoruba, dando depois origem ao Afro-Juju, mistura entre esse estilo e o Afrobeat, que tem influências do jazz e do funk. Um dos pontos máximos da Juju Music foi King Sunny Ade com os seus African Beats, que recuperamos por aqui no início desta primeira parte, ou melhor, no início desta segunda parte de Orelha Extra, com o seu primeiro álbum editado em 1982 e precisamente intitulado Juju Music. Ouvimos Já Fumi e vamos saltar também para o inesquecível Majani Oni, King Sunny Ade and His African Beats. Majai oni o, ni o mei ola o. Majai oni o, ni o mei ola o. Yo me Por aqui na orelha extra de hoje, o histórico álbum para King Sunny AD and His African Beats, edição de 1982, Juju Music, dois temas, Jafuni e este Ma Jaye Oni, influências não só da percussão dos Yoruba e do Afrobeat, como também do dub ou da pop europeia. entre outras. Excelente e histórico King Sandiante, no início desta segunda e última parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita via RUC, Rua e Castrense, e a partir de hoje também na Rádio Online Kitsnet, a partir do Porto, em radiokitsnet.blogspot.com, há um outro sítio, mas o endereço é algo complicado. Nesta de sexta para sábado, da meia-noite às duas. Não se esqueçam também o podcast em www.orelhaextra.com. Por lá hão de surgir mais tarde ou mais cedo as últimas emissões em podcast. Faltam, se encontrar com esta, três delas, ou quatro, salvo erro, a ver se conseguimos por lá ainda as colocar. Para continuar, temos por aqui uma das duas edições que prefazem a centena da editora germânica Staub Gold, de Marcus Detmer e Timo Ruber. Compilação e mixagem pelo primeiro, Marcus Detmer, de 20 temas de grupos / artistas e lançamentos nessa sua editora, com o título Andert Jahr Einsamkeit, Marcus Detmer Plays Staub Gold. Garden of Eden, paradise on earth. Purity corrupted, that Iberian curse. Lightning spears and Toledo swords. Starbound souls sent by Spanish hordes. Death world people living in sin. Suffocate Amazon lungs and skin. Ancient grandfather trees of God. Awake war cries, fight all odds. Spirit sticks slink through dry riverbeds. Sacred stones bring life to dead. Emerald forest, invisible folk. White tent fist, jungle yoke. Look through darkness to what has been. See extinguished flames and silent screams. Growth. Some pop on Amazonian, untouched both. Linguistically, intrinsically, lifestyle definitive. Better not snap photos of the primitive. Give them an iPhone, a new fashion zone. Exotic camouflage, exoticize the unknown. Open the door for the new conquistador. Exploit the joint while the culture is raw. Raping the forestry, these permits are horribly. Forcing modern ways, evil plan methodically. And alcoholism promotes disintegration, wreaking havoc on the native population. Historically speaking, the Western mind teaching time and time again that the world is weeping. Pachamama says, never join your crew. Sos hijo del diablo, sos el yamambú. Pachamama says, never join your crew. Sos hijo del diablo, sos el yamambú. Que caiga la lluvia, se lleve el dolor. Y con mucho hambre que vuelva el calor. Y con esa lluvia que nazca una flor. Un grito unido que pide el tambor. Palabra nativa, palabra de hermano. Palabra de negro, aborígeno americano. Cagaron la selva, escupieron cultura. Metieron leyes, hecho no es una dictadura. Me parte el corazón ver un puto botón. Olvidar su cultura y entrar en la locura. Estamos confundidos y estamos re perdidos. Y esa misma mierda nos mantiene divididos. No se están de base. Caballo, mire. When you look and see the infamous property getting blown up, that was necessary, necessary. When arresting officers and appearing for not showing up, that was necessary, necessary. Started lighting out the game with the hustle and now we're growing up, that was necessary, necessary. If you're done with 2020 perception, let's see you throwing up. I think it's necessary, necessary. Bad man about a mix up with people in that Olympic and they crack it on business. I love the business. I seen the innocent children, a sudden dealers of a word than the father. Sins of the father, picture of the generation. I read the Africa, the people around me. People around me, no. Said that the houses are come up, we put some money in them pockets on the regular. I saw me tell you, I know. And him don't stop. Tell him it's a jam, bro. Say me at the night, sir. Make a and I run up. Pick up a big gunshot. The hand but done nothing to me. The bonus call, you see. Before this night is over, manifest this prophecy. Me have a bag of tricks. Some call it fantastic. You cannot test me, cause you're walking with the 666. Sem edições ao fim de 12 anos depois, para a editora Staub Gold, que nasceu em Colónia, mas se encontra sediada agora em Berlim. É o álbum que é remisturado e compilado com artistas retirados precisamente desses discos que marcam estas 100 emissões da Staub Gold por um dos seus dois donos, mentores, no caso Markus Detmer. Markus Detmer plays Staub Gold. Undert, Jahr, Einskite, porque ouvimos os temas Tilges com Odisha, depois os históricos Flying Lizards, Shake, ainda Missionaries através dos Curse of Dialect e terminamos com Necessary Evil por David Last versus Zulu. We bring you this radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Greetings, fellow aliens. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. What do you expect? Já se chamaram Peggy Sue and the Pirates e Peggy Sue and the Pictures, agora encurtaram o nome para Peggy Sue. É um trio de Brighton, Inglaterra, em álbum estreia, que conta com a colaboração de gente dos Mumford and Sons e também Maccabees. O álbum que é na Europa tem edição da Wichita e nos Estados Unidos da Yap Rock. Chama-se Fossils and Other Fandoms. Por aqui soou Yo Mama. E para continuar, aquele que é ainda o último trabalho para a banda de New Orleans, Rotary Downs, chama-se Cracked Maps and Blue Reports. O tema inicial, Ragnarok. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Este single pertence a uma série conceptual de diversos singles com o título de Allergy to Consciousness, da editora israelita Anti-T. Em cada 4 a 6 semanas sai um single por um artista dessa editora com sede em Israel, seja ele uma remistura ou um tema de estúdio, um instrumental ou uma versão clássica ou experimental, acústico ou eletrónico. Por aqui agora rodamos, acabamos de rodar o nono lançamento da série por The Mentor com Noah Vex. É como alguns de vocês possivelmente viram uma versão para o velho tema dos Human League, Bang Boiled, fazer-nos lembrar a nós muito a colaboração entre Brian Eaton e David Byrne. The Mentor featuring Noah Vex, Bang Boiled. E para continuar nesta última parte de Orelha Extra, através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e a partir de hoje na Rádio Kidsnet, rádio online no Porto, de sexta para sábado, da meia-noite às duas, em Kidsnet, ou melhor, em radiokidsnet.blogspot.com. Vamos dar a conhecer, para aqueles que ainda não ouviram, um projeto que fazia parte do ouvido e que se formou no início da década de 80 e nunca chegaram a tocar ao vivo, bem como nunca editaram um disco. Gente que vinha de várias bandas e vários quadrantes do mundo musical de Richmond, Virginia, e que tentaram nestas gravações agora disponibilizadas fazer o casamento entre o rock e o free jazz. Disco de download gratuito no excelente site criado pela rádio norte-americana de Nova York, WFMU, o Free Music Archive. Falamos de Karen Cooper Complex. O disco vem intitulado Shinjuku Birdwalk. gravações efetuadas em 1981 e vários músicos da cena musical de Richmond, Virginia, US of Faye, agrupados sobre a designação Karen Cooper Complex. O álbum é disponível agora via download gratuito no sítio Free Music Archive e vem intitulado Shinjuku Birdwalk, porque soou We Saw Waves. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje, com música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. I heard you talking like your words were maybe sharp knives. And when you stopped, you turned and looked at me with sad eyes. I know you don't mean for things to be so damn hard. I promise not to let this whole thing push you too far. I am waiting for the new. Girls are sleeping next to you. mundo de meninas de São Francisco, Maddie Youngs e Jackie Law, que, agrupadas não pelo nome de Camp Out, fizeram-nos chegar este seu álbum que julgamos ser estreia com o título Closer, porque ficaram Car Crash e Separately. Final das duas horas de hoje de Orelha Extra, em que estreámos na rádio online Kitsnet, a partir do Porto, de sexta para sábado, da meia-noite às duas. Não se esqueçam que também as playlists e os podcasts estão em orelhaextra.com. Para o fim, finalmente, o álbum Como Deveria Ser, dos norte-americanos Disappears. Já andamos por aqui às voltas com eles na gravação que fizeram no mítico clube de Chicago Rainbow, à altura uma edição da Blue Sapes. Desta vez o álbum sai pela Cranky, chama-se Lux. Por aqui vai ficar Pearly Gates e talvez ainda um pouco de Little Ghost, dos Disappears. Tchau, até para a semana, fiquem bem.